Bordão do Arrocha. Garçom, tá no modo da garrafa, beba com moderação. Mas hoje eu quebro as regras pra sair da solidão. Vou virar a madrugada, não importa se eu vou embriagar. Hoje está fazendo mês e a gente terminou uma história de romance, muitos anos de amor. Várias vezes enviei mensagem no Instagram, Facebook e WhatsApp, ela não me retornou. Perdoe o desabafo, mas você é testemunha dessa história de amor. Mas por favor, conta pra ela que eu amo de verdade. Que fizeram foi fofoca, uma infame crueldade. Que rolou foi por inveja pra destruir o nosso amor. Ela de cabeça quente me parou pra me escutar. Precisamos encontrar pra pôr as coisas no lugar. Hoje está fazendo mês e a gente terminou uma história de romance, muitos anos de amor. Várias vezes enviei mensagem no Instagram, Facebook e WhatsApp, ela não me retornou. Garçom amigo, me perdoe o desabafo, mas você é testemunha nessa história de amor. Mas por favor, conta pra ela que eu amo de verdade. Que fizeram foi fofoca, uma infame crueldade. O que rolou foi por inveja pra destruir o nosso amor. Ela de cabeça quente me parou pra me escutar. Fez as malas, foi embora. Destruída a nossa história. Precisamos encontrar pra pôr as coisas no lugar.